Cordeiro vem nas nuvens. Diga aos homens, se preparem pra subir. E todo aquele que clamar o nome santo será salvo, resgatado para o rei. Quem desperta nossa vida, ó Consolador de Deus, vem derrama do teu óleo.